uma pedra. É o crack invadindo essa nossa era. Boca de fumo na quebrada são várias. Armamento, troca de tiros, varajadas. Traficantes com traficantes em guerra. Disputando mais um ponto de venda na favela. Acerto de conta. Tragédia constatada, várias vidas ceifadas a bala. Esgoto a céu aberto, cheiro horrível de suportar. Várias casas a ponto de desabar. Muitos desabrigados sem ter onde morar. A opção dessas famílias no futuro é roubar. O Aiga sobrevoando sobre a favela, tentando localizar os traficantes que anela. Armamento pesado na área existe. Existe. Granada, fuzil 765 e a AR-15. A chacina é notícia no telejornal. 21 pessoas mortas em vigário geral. Rotina suicida. Desafio da vida, muitas pessoas vitimadas de balas perdidas. Mas é assim que prossegue nossa rotina. Várias crianças fumando maconha, cheirando cocaína. Morar no ninho de cobras é foda. É assalto, assassinato toda hora. É mano matando mano por causa de uma pedra. É o crack invadindo essa nossa era. Boca de fumo na quebrada são várias. Armamento, troca de tiros, varajadas. Traficantes com traficantes em guerra. Disputando mais um ponto de venda. O giroflex ligado à equipe da perícia. Chama a atenção de populares na esquina. Testemunha se recusa a dar entrevista. E o cinegrafista filma a vítima de bruços com furos nas costas. Só é a cobrança pelas gramas de droga. Saldo negativo na boca foi o motivo de ser enquadrado e crivado de tiros. Moleque suicida, desacreditado. Matou, roubou, mas agora foi pro saco. Efeito dominó nas vielas da quebra. Quem está no prejuízo nunca sossega. Até enquadrar e atirar pra matar. E não vê enterrado, nunca vai parar. O perigo mora aqui, sempre foi assim. Já vi vários derrubar, já vi vários cair. Quem é do crime tá ligado, sabe que todo cuidado vale só a metade. Vários têm a liberdade assistida depois de uma jornada tirada na ilha. Volta seco, atrás de dinheiro. E o desespero novamente leva ao erro. É o ciclo vicioso, porém mortal, que dizima a vida de uma forma brutal. O ninho de cobras destila veneno. O lado esquecido impõe respeito. Sem vacilo é o certo pelo certo. Mancada grave é daquele jeito. Morar no ninho de cobras é foda. É assalto, assassinato toda hora. É mano matando mano por causa de uma pedra. É o crack invadindo essa nossa era. Boca de fumo na quebrada são várias. Armamento, troca de tiros, varajadas. Traficantes com traficantes em guerra. Disputando mais um ponto de venda. Grupo de justiceiro preparando sua rotina. Encher o pente de bala e desfazer de vidas. As crianças já têm a noção. A lei da área véi é a lei do canhão. Polícia aqui é recebida a bala. Muitos têm a sorte, outros vão pra vala. Pessoas por saber demais têm suas vidas acabadas. Queima de arquivo, lei número 2 da área. Crimes como esse no arquivo da PM está lotado. Vila operária, bairro violento, tome cuidado. Mas não é só aqui e tem seu lado ruim. Como uma média, Iguaçu, Vila Olinda e Vila Jardim. São áreas que têm que ser respeitadas. Como o parque universitário e outras quebradas. Mães e crianças saem em direção ao centro comunitário pra pegar o sopão. Pois essa é a única opção, ladrão. De uma precária alimentação. Difícil todo mundo sabe. Sabe. Mas sabe. É assim que o sistema quer que a gente se acabe. Lei do silêncio, medo de morrer é constante. Se você quer aguentar um, já é o bastante. Boa vida na favela não vai existir enquanto a polícia não parar de nos perseguir. Tudo que ela faz com você, você tem que aguentar calado. Senão você pode morrer se você denunciar ela pelos seus atos. Você tá cavando o seu próprio buraco, pois ela não vai deixar você sossegada enquanto não te pegar e te dar várias rajadas de bala. Só porque tem um cano na cinta de ser autoridade, mas não protege nossas vidas. Será que ela foi criada só pra matar, nos humilhar, xingar, cuspir, pisar em cima? Nada disso surpreende a gente, convivendo olho por olho, pente por pente. Rezo pra Deus que um dia isso possa acabar, que a periferia se transforme em um bom lugar. É chuva, desabamento, muita matança. É desespero de mãe, choro de criança.